Roger. Good afternoon. Roger. Chamei 1-4-1. Chame torre agora, 1862, eu chamei 1-4-1. 1-4-1. Para o Serra, Max Fox. Aqui, 7 Fox, faça um 360 pela sua direita para trás, o que é aguardando para a final da 97. É, Max Fox. 2 Salvador, boa tarde, 924. Padrão, Coronel 00. Trip 5489, no pátio 3, está livre pushback acionamento, chame para o táxi. Pátio 3 liberado, pushback acionamento, chamará para o táxi, trip 5489. Solo Salvador, 333 no 10, pushback acionamento. Gol no 333, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Forçará para o táxi, 1333. Mantenha a proa até passar 3 mil pés, ok? Para depois curvar a esquerda, tem condição? Está livre a decolagem, Ventura 20 graus, 102. Quebec Serra, tá visual com o campo? Afirma. Chame torre agora, 18,6 quilo, Quebec Serra. 18,6, obrigado, papai. Ah, eu quero Quebec Serra. Quebec Serra, tá rotatório no 1500 pés, é porte. Ah, tá bom, rotatório, Quebec Serra. Mike Fox completando a curva agora, em quadro final no 7, aguarde a autorização de pouso. É, Mike Fox. 4076, solo 59, direito, 219, solo. Direito, 219, azul 4076. Fataquilo decola aos 59, chama o controle 119 decimal 35. 935, obrigado, bom dia. 6141, livre pouso, pista no 0, 120 graus, 10 mais. Livre pouso no 0, 6141. 050, reduzindo para 2109, Rocha 6200. 352, 5626, 5626, deixa para 2000, mano, para 3000 pés. 3.5626. Papatango, Romeu. Papatango, na proa de Paripe, a pouco mais de um. Vai por agora a rotatória. Controle, Papatango Lima, Papaquilo. Papatango. Roterão, onde que segue na proa da rotatória até aguardar instruções na final do 17, o meu Papatango. Quebec Serra já autorizado a presente, curva à direita para final do 17, informe alinhado, Serra. Final não, só está alinhado. Quebec Serra. Está dando certo, Serra, Mike Fox, você visual com a veia na final. Estimativa, aeronave já cruzando a pista no 7, tem livre pouso, vento 120 graus, 10 nós, Mike Fox. Seu. Certo, Mike Fox. Devido a travo, mantenha a proa do fora do corredor Bonfim. O 24 ali é mantendo zero. Ali mantém 924. Cinco, dois, dois, meia, desça para 2500 pés inicialmente, vou ir na proa de duna. Confirma para o 5626? 2500 pés na proa de duna. 2500 na proa de duna. Passando 60 para 50, o 6210. Positivo, 6210 manterá a proa limitado pelo localizador, desce e mantenha 3000 pés. Desce, mantém 3000 pés, mantendo a proa limitado pelo lock, o chanel 6210. Uísque Bravo, Uísque, boa tarde. Confirme a parte que se encontra e pista de decolagem. A dona Sol, como é que é? Dona Sol, você é a Mike Fox. Você é a Mike Fox no solo aos 02, qual é o pátio? Sabata, não. Fiquei livre primeira esquerda inicialmente. Primeira esquerda, faço 180 e aguarde para o retorno. Chuveira esquerda na Quebec aguardando. Isso, livra, faz o 180 e aguarda no ponto de espera para reingresso na pista. Max Fox. De autonomia alternado Galeão, a bordo 139. Gol no 333, táxi via Pátio Uno, após reporte quando estiver passando através do portão 06. Pátio Uno vai reportar através do portão 06, 333. Salvo, 3549, passando a bordo 3669, Salvador, solicita o táxi. Ciente 35489, táxi até a entrada do pátio 1, ok? Mantém posição no pátio 3 e reporte para ingresso no pátio 1, 35489. 5489, ciente, táxi até a entrada do pátio 1, vai reportar para ingresso no pátio 1, 5489. Salvador, é o TAN 36608, por estacionar. Aguarde, TAN 3661. Aguardando. Solo, 6141. Chané 6141, Alfa mantém posição antes da Juliette. Certo. Para o táxi, tá 3805, 123 a bordo, 423, confins. Ciente, tá 3805, táxi via Índia no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0114, bom voo. Táxi até o ponto de espera da 10, lá 186 com 1014, boa tarde, tá 3805. Gol 1333, prossegue táxi até o ponto de espera via Índia, lá chame a torre no 186, ajuste no 0114, bom voo. Ok, via Índia, ponto de espera, vai chamar a torre 186, 614, obrigado, bom trabalho. 35489, vai seguir o Boeing da Gol, taxiando via Pátio Uno, após em frente, Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajuste no 0114, bom voo. 35489, ciente, segue o Boeing da Gol, na Índia, após Índia, no ponto de espera, torre 186, com ajuste no 0114, uma boa tarde, bom trabalho. 9-9-4. Para a cópia, aguarde. Azul 4076, observe o táxi do ATR da Trip no pátio 1, após prossegue Juliette. Correção, mantenha a posição antes da Juliette, seu portão se encontra ocupado, ok? O 08. Ok, vai manter a posição, Azul 4076. Azul 3805, está pronto, boa tarde. Ciente, mantenha a posição. Mantém. Santa Excelência junto à torre, o 6200. 5626, completo com a torre agora, 18612. 18612, 5626. 3, para a cópia, autorização, aguarde, Puma 38. 626 trip, está autorizado o pouso pistão 0, ventura 20 graus, 10 nós, check trem. Baixada travada. Ele o pouso. Mantou em 786, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, boa tarde, Oxanem 6210, estabilizado no localizador 10. No campo? Afirmativo. Chame torre agora, 18612, Olimpo 00. 186, grato. Sente Mike Fox, frequência livre. Salvador, Olimpo 00, está no corredor Interlagos. 1500 pés. Que o Olimpo 00 mantém no 1500 pés e fomos tráfego à sua frente em 360 de espera a 1000 pés. É um PA28. Prossiga mantendo proa paralela à pista para, através de buraquinho, curvar à direita para a perna do vento da 10, aguardando para girar base. Afirmativo, vai manter a proa paralela à pista, para o buraquinho retornar para a perna do vento, avisou para o tráfego do meu pé na rotatória. Chané 6141, mantenha a posição ainda antes da Juliette, previsto portão 02 ocupado ainda, ok? Ok. Solo é 1-600 voltando. 1-600 é o solo. 17. Ok, mantém ainda o 360, ok? Novo 360, aguardando para prosseguir final. Provavelmente mais esse 360, depois mantém a final. Realizando mais um 360 para a esquerda, após ingressar novamente na final, Romeu Papatango. Setor aí, do 1 ao 4. Portanto, o senhor só inicia o pushback acionamento após a aeronave livrar, ok? Não, tudo bem. Deu uma outra lá que assistiu também, eu estava sobre dois, eu estou aguardando. Estou aguardando então, obrigado. Eu autorizei o outro porque senão não ia ter como circular pelo pátio, ok? Porque o azul já estava esperando o portão dele já ocupado, então eu tinha que liberar o TAM, não tinha jeito. Tá bom, guarda. Um 2625 quilo. 2685. 2685 quilo. A Bravo Sierra Tango, aprovado nível 400. Via Pesulu 44. Alfa Delta Alfa. Pesulu 45. Quilo uniforme Bravo uniforme Tango. A posição após direto. Decola da pista 17. Perfil de saída da El Leda após Eudes. Transponder 5526, controle Salvador 119, decimal 35. Que Bravo isso, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre 186, já teria o PLB. Mike Quebec, copia. Vitor, Mike Quebec, Cairu, mil pés, decola 17, curva direita, corredor axé. O transponder 0161, no controle 11935, torre 186. 5626, solo 09, chama agora 1219 solo, vai entrar em frente, portão para o pátio 3, ok? 1219 ou 5626. Eu autorizo o ingresso na perto do vendedor Olimpo 00. Para acionamento e táxi, torno 186, bom voo. Solo é o trip 5626. 5626 da trip, táxi via quilo pátio 3. Quilo pátio 3, é o 5626. 3661 da TAM, para o táxi, 68 é o POB, temos 2 horas e 10, alternando Aracaju. TAM 3661, táxi até o través do portão 612. Livre ao través do 612, TAM 3661. 1,60 graus, 8 nós. Livre, pouso, ou 6210. Sou Salvador, Papatango, meu Papatango, já seguiu as instruções e currou agora na final de 3 milhas da 17. Afirmativo, Papatango, aguarde autorização de pouso, mantém a final da 17. Voltando a final, aguardando autorização de pouso, Romeu Papatango. Outro Salvador, engenho em geral, através de Paris, ingressando na Interlagos, zona 1507. Forma visual com campo. Chamada visual com campo, engenho em geral. Tango Livre Pouso, 120 graus, 10 mais. Livre Pouso, Romeu Papatango. Curva à direita agora, o Olimpo 00, Papela do Vento e chame Través Norte. Direita, Papela do Vento, chamar Através Norte, Olimpo 00. Ilhéus, direto. Transponder 0264, controle 11935 e a torre 1186. Salvador, boa tarde, vamos Romeu, Índia, November Alpha. November Alpha, desça para o número 10 e chame na rotatória. O número 10, chamar na rotatória, Índia, November Alpha. Chamando November Alpha, mantém o número 1500, ok? Mantém o número 1500. Gente, vai manter o número 1500, Índia, November Alpha. 6210, solo 12, chama 129, solo. 1219, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Olimpo 00, desça para 1 no mil pés. 1 no mil pés, ajuste no 0 no 4. Dando 1500 para 1000 pés, Olimpo 00. Torre Salvador, boa tarde, é um 333 da Gol, pronto de espera. Ciente, mantém a posição. Tem posição 361. Paulo Salvador, boa tarde. Machanel 6210, livrou na sua escuta. O perna do vento, não interfere na decolagem. Ciente, livre decolagem no 0-3-2-0. Ingresso no pátio 1. Você passará para ingresso no pátio 1 ou 6200? 600 iniciou ou aguarda ainda? Aguarda. Vitor Mike Beck, livre o táxi, chama para ingresso no 7. Papatão, o seu solo foi aos 1-3 com o pátio? Autorizado, reporte do Jânio. Tá 3661, não prossegue táxi via Índia, no ponto de espera, chame a turno no 86, ajusta no 014, bom voo. No 014, prossegue táxi via Índia, ponto de espera, 86, chama a turno. Obrigado, bom dia. Voo no 600 na escuta. Prossiga. Coordene com sua equipe de solo para iniciar o pushback após a passagem da retaguarda do Airbus da TAM. Tá bom. Mais norte, Olimpo 00, 1000 pés. Esse 489 não tem bom espera. Pelo ponto de espera, 5489. Gente, aguarde e conta, então 3144. Aguarde. Alô, Chanel 6315. 6315, número 2 para a cópia, aguarde. É o Ascazulo? Hotel Ascazulo, prossiga. Decolou da Cera Porto, avisar o Conipos, vai se afastar do campo, com a Pro Norte, o destino é litoral norte para sobrevoo. Ok, chamou o controle já? Negativo, chama a torre. Seu contato com o controle, ok, 19.35. Ok, 19.35, hotel Ascazulu. Tango, hotel Ascazulu. Hotel Ascazulu, Salvador. Decolou da Cera Porto, visual com Nipos, mantendo a separação do Nipos e do campo, senhor, com a proa do litoral norte para sobrevoo até o Ascazulu. Confirme se já tem a equipe de solo já visual. Negativo. Então mantenha a posição aguardando para ingresso. Gente, mantenha a posição aguardando para ingresso, 6210. Tá, eu tô no setor norte do campo aí, senhor. Agora tô afastado 3 milhas e meia, acionar 2000 no transponder, até o Oscar Zulu. Boa tarde, passo a passo. Serra Kilo Índia, número 3, para a cópia, aguarde. Gente, na casa aérea, estrada de forma da uma. O solo é o gol do 600 voltando, vai aguardar então o tanque ainda tá lá na posição ali. Confirme? Não dá para fazer pushback ainda não, 600. Ok, sim. Vai. Olimpo 00. 336 decolou no meio, controle 1935. 1935, 336, obrigado, uma boa. Mike Beck decolou no meio, controle 1935. 1935, grato, boa tarde. Vamos ali pro 3, conforme autorizado, vigilância. Conforme autorizado, vigilância 333. Perfil Momo Okpo, frote 5531 19935 no controle, tá 3144. Tá 3144, cotejamento correto, chame pronto. Ok, chamará. Colagem 3P5489. Torre Salvador, boa tarde, Antônio 3661, no ponto de espera, zona 0, pronto. Gente, 3661, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 3661. Copia. Afirma, prossiga. Oxana 6315, Guarulhos, aprovado nível 360, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Eudes, com curva direita, transponder 5534, controle 119, decimal 35. Veja, final 63, eu não sei que aprovou Guarulhos de nível 360, levei a perícia 50. Decola 10, da Euleda Ildes, direita a posse. Calma, 634, 05 ao controle. Oxana 6315, só confirma o transponder. 5534. Oxana 6315, cotejamento correto, chama e pronto. Maria, obrigado. Ela lá me chamou, confirma. Então, para mil pés, solicitar retorno para Salvador. E mil pés, ingresso corredor Interlagos, formando visual com campo. Mil pés, corredor Interlagos, reportar visual com campo, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, boa tarde, trip 5489, decolou, cruza 1400 pés na sua escuta. Cesar Boa, vigilante. 5489, ciente. Coordenação da sua saída, confirme a radial ideal. 134. Ok, ciente, aguarde a cópia. Uma 38? 38, ajuste no 014, táxi via pátio militar, na hotel, mantém posição e chama a torre em 1186. Será que o Índio não escuta? 661, não poderia alinhar após a passagem do tráfego final? Afirmativo, após a passagem vai alinhar. Ok, vai alinhar e manter após a passagem do tráfego final, 3661. Paraguai. 61, confirma aliás e mantém autorizado. É, ciente, vai dentro. Fim de novembro, Alfa, livre o pouso, vento 130 graus, 10 horas, pista 17. Livre o pouso na 17, fim de novembro, Alfa. Azul 4190, informação ótica, boa tarde. Boa tarde, identifique via para 2000, ajuste 1014. Identificou via para 2000 com 1014. Táxi via Índia no ponto espera, chame a torre no 186, ajuste chano 014, bom voo. Índia no ponto espera 186, na 014, no ajuste cor 900, boa. Oxana 6141, ingressa via Juliette, portão 02. Tá pouso final, sim, chame na pronta aqui na base. Bora, 00. Já tá pouso final e curte na medida do possível, ok? Ativo. 3661, livre decolar, vento 120 graus, 109. Livre decolar, está 3661. Índia, November Alpha, seu solo aos 20, autorizado táxi até seu pátio, estacionar, frequência livre. O MA 38 mantém a posição. 2 Salvador, Gono 600, boa tarde. 600, mantém a posição, ponto de espera. 600. Confirmando 600, autorizado, ali é manter. Ali mantém 90, Gono 600. Serra Kilo Índia, Serra Brava Alfa Tango, autorizado 430 nível. Sua rota, COTSA, DCT Lima Eco November, DCT Bravo Romeu Romeu, DCT Papá November Charlie após direto. Decola da pista 17, perfil de saída Momo após conforme rota do plano de voo. O transponder 5512, controle Salvador 119, decimal 35. Serra Terra Quilo Índia, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame a torre no 86, o senhor já tem um POB? Dois a bordo. Ok, ciente, bom dia. Whisky Bravo Whisky, confirma o POB? A 3144, coordene com sua equipe de solo que após o parqueamento do Airbus da Oceané no portão 05 ao lado, tá livre o seu pushback e chama para o táxi. Ok, entendido. Então após o Oceané, vai iniciar um push da 3144. Solo Azul 4089, está saída prevista. Saída prevista para Vitória? Confirme a sua rota. É pela Perusco 50, Vitória. Ok, da El Leda Eude, prevista. Obrigado. Final do 0, baixar travado, limpo 00. Liga para o Zulo 20 graus, 8 9. Pouso, pistola 00, limpo 00. Zero decola os 23, controle de 935. Zero zero decola na sua escuta. 3154, identifique, deixe mantenha 050 na chegada. 050 na chegada, então 3154. Voo no 600, contato, vigilância. Zero. Aguarde, Vitor Juliette está presente em curso, ok? Proa da final da 17, encurtando a medida possível aí, reporte final. Encurtando a final da 17, Alfa Vitor Juliette. Estimativa, está autorizado a descer 1000 pés. Autorizado 1000 pés, Alfa Vitor Juliette. Força Aérea Pomar 38, autorizado a alinhar e manter a interseção. Estimativa, mantém um pouco além da interseção que eu vou taxiar o Olympus pela direita, vai entrar nessa interseção após a sua saída. O CEAC no índio autorizado a olhar, chame táxi. O está autorizado a acionar, chame táxi. Olimpo 00, solo os 24, livre à direita, táxi na minha escuta, Alfa e chame na Delta para cruzar pátio militar. Fernando Fox, mantém sua escuta, chama na Delta para cruzamento da 10, Olimpo 00. Salvador, quer? Prossiga, índio. Autorizado, chame táxi. Está livre o táxi, só para ingresso no 7. Tomar 38, livre decolagem, vento no 20 graus, 10 nós. Tomar 38, decolagem. Alô, Salvador, tá 3144, acionado táxi, tem 110 a bordo, João Pessoa, 6 horas de autonomia. 6 horas de autonomia? Meia dúzia de horas, 6 horas. Ok, 6 horas. Índia no ponto de espera, chame a torre no 86. Ajuste no 014. Bom voo, tá 3144. Copiado, 1014, ponto de espera da 10, chama na torre via Índia. Obrigado, até a voo final de semana. Fui 00, autorizado direita na Delta, cruzamento da 10 até o pátio militar, estacionar a frequência livre. Autorizado, cruzamento da 10, é o pátio militar, grato, boa tarde. Tráfico Azul. tomar 3-1.